Racionais no ar. Intenção é ruim, esvazio o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim. Um, dois pra tirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. Preto aqui não tem cor. 100% veneno. A primeira faz, a segunda faz. Tenho uma missão e não vou parar. Meu estilo é pesado, vai ser meu chão. Minha palavra vale um tiro, tenho muita munição. Pra que adolescência, minha atitude vai além. Terei disposição pro mal e pro bem. Talvez eu seja um sádico, um anjo, um mágico, um juiz ou um réu. Um bandido do céu, falando um otário. Pode sanguinário, troca atirador se for necessário. Revolucionário, insano, ou marginal, motivo moderno. Imortal, fronteira do céu com inferno. Astral, imprevisível, como um ataque cardíaco. No verso, violentamente pacífico. Verídico, eu vim pra sabotar seu raciocínio. Vim pra abalar seu sistema nervoso, sanguíneo. Pra mim ainda é bobo, pra cachorro louco. Minha número um, terrorista da periferia, unido no inteiro. Eu tenho pra você um rei venenoso, uma rajada de PT. E a profecia se fez como previsto. O 997 depois de Cristo, a folha negra ressuscita outra vez. Assassinato, capítulo 4. O versículo 3. Pode acreditar que a minha descida pode pá. Diga. Vai ouvir. Então, Racionais do ar, filha da puta. É isso aí, sou.